estamos sem controle. Hoje ela perde a vergonha, hoje ela perde a vergonha. Vai fuder comigo na onda da maconha. Hoje ela perde a vergonha. Na onda da maconha, hoje ela perde a vergonha, hoje ela perde a vergonha.